da música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ninguém pode expressar quanto é de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada folha é do meu. Profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.